O Deus que realiza sonhos. O Deus que pega aquele que ninguém dá nada e faz assentar entre os grandes, simplesmente porque Ele é Deus. Oh, aleluia! Escuta aí, meu irmão. Quem me vê de posse da vitória não imagina o que passei. Quantas noites eu fiquei em claro, o tanto que eu chorei. Ninguém conhecia o meu desejo, no secreto eu contava a Deus e pedi pra Ele realizar os sonhos meus. O tempo passou e o meu milagre não chegava. Deus me esqueceu, às vezes eu pensava. Mas o tempo certo a porta se abriu. O meu choro Deus ouviu. E hoje eu posso cantar. Deus realiza sonhos. Oh! Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe. Deus vem na hora. Deus realiza sonho. Oh, aleluia. E eu sou prova viva que Deus muda a trajetória e escreve uma nova história quando não há mais saída. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Que realiza sonhos. Aguarda, porque está chegando o tempo de Deus na tua vida. Ei! Olha só. O tempo passou e o meu milagre não chegava. Deus me esqueceu, às vezes eu pensava. Mas o tempo certo a porta se abriu. O meu choro Deus ouviu. E hoje eu posso cantar. Ele realiza sonhos. Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe. Deus vem na hora. Ele vem, Deus realiza sonhos. E eu sou prova viva que Deus muda a trajetória e escreve uma nova história quando não há mais saída. Oh, esse é o teu Deus. Não desista do que você pediu. Não desista, o Senhor já te ouviu. Não desista, a resposta está chegando e o teu milagre vem aí. Oh, oh, oh. Não desista do que você pedir. Não desista, o Senhor já te ouviu. Não desista, a resposta está chegando e o teu milagre vem aí. Hey, aleluia! Eu sei que Ele realiza sonhos. Deus cumpre só. Sou prova está escrevendo uma nova história para você hoje. Deus realiza sonhos.